Aê, na humildade e na fé, representamos o lugar. Se liga aí, nossa quebrada. Daquele Mano, jeito. Isso e mal, é o som do gueto. Pode é acreditar. Nóis. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só tem sangue bom, só sangue bom. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só tem sangue bom, só sangue bom. Cola aí que a rima agora é comigo sem treta. Agora eu mando a letra, engatilhado no verbo, sempre com atitude. Revolução 100%, FDR não se ilude. Pra quem não conhece eu vou apresentar. A sigla FDR representa o lugar. Na parada, na batida, estamos de volta. Pra deixar a nossa marca registrada na história, firme no patente. Eu sou coerente, eu vou colar com o Mano Mal. Pra fazer linha de frente, tô com a voz de proceder. Com a mira engatilhada, prontos pra guerrear. Com aqueles que falam mal da CS, a minha quebrada. Convivo todo dia, com a pobreza e alegria da periferia. Fatos verídicos da nossa história, se liga aí, irmão. Pois chegou a nossa hora, é o som do gueto. É o som dos meus irmãos, a banca forte e nervosa e faz tremer o chão. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos, a banca é nervosa e faz tremer o chão. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só tem sangue bom, só sangue bom. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só tem sangue bom, só sangue bom. Mais tarde, enquanto os camaradas na porta do bar já chegam pra conversar, trocar aquela ideia sobre as paradas, sobre as quebradas. E lá dentro, tocando FDR pra alegria da rapaziada. São manos curtindo o mesmo som. Pra entrar no movimento tem que ter atitude, tem que ser sangue bom. O nosso estilo de som domina. Aqui se ouve rap, é no barraco, nos carros, em quase todas as esquinas. Todos nós já descobrimos que é a realidade, que fala da comunidade, sobre os problemas da sociedade. Trabalhadores na primeira página de jornal. Esse assunto pra nós já se tornou banal. Periferia, gente normal. Que para os playboys não pagamos pau. Não pagamos pau. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só tem sangue bom, só sangue bom. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só sangue bom. Aí maluco, curte o grave e se liga no som. Periferia, banca forte, só sangue bom. O nosso som toma conta, invadindo seu rádio, esclarecendo a real do lado pobre da cidade. Eu sou um poeta e coloco pra rimar em cima da realidade, que eu posso mandar tudo que falamos. Faz parte da periferia, uma triste realidade do nosso dia a dia. Sinceramente, amigo, eu já não sei o que fazer. Nunca me acostumei em ver gente sofrer. Mais uma coisa vou dizer: sei que na periferia tudo pode acontecer. E para aqueles que vivem em qualquer parte do Brasil, é assim que nós pensamos, é assim que nós agimos. Rapaziada do skate, biciclóis, basquete, dançarino, siga sua sina, o movimento chegou com força total, levantando o astral da rapaziada. 99 a 2000, hip hop evoluiu, transbordando alegria pelo nosso Brasil. Pelo nosso Brasil. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só tem sangue bom, só sangue bom. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só tem sangue bom, só sangue bom. Um grave bate forte, invadindo as casas, não tem ninguém que vai ficar parado. O baile é só o frevo, você tá ligado? De quebrada em quebrada eu vou me aproximando, pois somos da Zona Sul e com o rap na veia aqui nos fortalece. Vamos marcar presença onde nós colar, seja salão ou evento, em qualquer lugar, norte, sul, leste, oeste. Vamos explodir a dinâmite da cultura black, manos e minas curtindo na moral, pois esse é o nosso som. RAP Nacional, RAP Nacional. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só tem sangue bom, só sangue bom. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som do gueto, só rola pancadão. A banca é forte, só tem sangue bom, só sangue bom. É o som do gueto, é o som dos meus irmãos. O som irmãos. Eu sou